chegar. Que dizer que a favela é só tristeza, que é só crimes, drogas e pobreza. O lado bom não existe, mas ninguém assiste. Só pra ter certeza eu disse chega. Que dizer que agimos com frieza, mas esquece de uma coisa com certeza, que o lado bom não existe, mas ninguém assiste. Você longe da treta. Então vou te apresentar o que você não conhece. Não é o lado negativo que sempre aparece, é o contrário daquilo que tá na TV, ou que você escuta ou que você lê. É o lado bom que existe da periferia, o qual convivo quase todo dia. Como a pelada que rola nos campos da redondeza, ensaio do afoxé mostrando sua beleza. Maracatu e baque sou e baque virado, pelo nosso povo sempre bem representado. Caboclinhos, bonecos, escola de samba, tudo isso me acompanha desde minha infância. Vendo que toda minha casa coisa acontecia, enquanto um tocava, o outro aplaudia. Tudo isso na base da resistência, sem dinheiro, mas ricos de inteligência. Então me disse o que falo, não é o bastante, e que mostro um outro lado mais interessante. Diferente do que sempre é rotulado, pois é mais fácil condenar do que ser condenado. Os dois lados da moeda sempre existiram, mas só foi um lado que vocês assistiram. Um lado que nunca foi um cartão postal, que é o retrato da desigualdade social. Mas esse assunto eu deixo pra outro momento. Quero cantar e expressar esse sentimento, que é de mostrar a parte alegre da história, que é feita de felicidade e glória. Chega de dizer que a favela é só tristeza, que é só crimes, drogas e pobreza. O lado bom existe, mas ninguém assiste. Só pra ter certeza eu disse chega de dizer que agimos com frieza, mas se esquece de uma coisa com certeza, que o lado bom existe, mas ninguém assiste. Você longe da treta, longe da treta, sem ferro na cinta, fazendo som e conseguindo passar dos 30, contrariando a estatística dos 20 e poucos. Crime forte de pé entre sábios e loucos, mas vamos nessa, continuando nosso assunto, convidando você pra curtirmos juntos uma cerveja ou um refri no caldo do Pio. Jogou as bandas lá do alto José do Pio, Morro da Conceição, samba rola solto, sem briga, sem arma, sem pipoco, passando por Jardim São Paulo no galpão do rock. DJ Teu em Prazeres rola o hip hop, Jardim Paulista, Arthur Lundrig e Maranguape. Ali você encontra arte por toda parte, é só procurar que você vai encontrar. A diversão é garantida, pode acreditar. Pode ser uma simples roda de capoeira, o cheiro de barato e não tá de bobeira. Então irmão, tá bom ou quer mais? Se quiser pode vir, vem, vem que é demais. Mas quem conhece é que tá ligado, que momento de alegria na favela é sagrado. Seja um simples rock, um simples festival, seja na pracinha uma peça teatral, e é com prazer que eu mostro esse lado, e fico orgulhoso por ter apresentado. O lado bom existe, só não vê quem não quer. Então vem ver maluco, vem ver qual que é. Chega de dizer que a favela é só tristeza, que é só crimes, drogas e pobreza. O lado bom existe, mas ninguém assiste. Só pra ter certeza eu disse chega de dizer que agimos com frieza, mas esquece de uma coisa com certeza, que o lado bom existe, mas ninguém assiste. Você longe da treta, longe da treta, sem ferro na cinta, fazendo som e conseguindo passar dos 30, contrariando a estatística dos 20 e poucos. Firme forte de pé entre sábios e loucos, mas vamos nessa, continuando nosso assunto, convidando você pra curtirmos juntos uma cerveja ou um refri no caldo do Rio. Show com as bandas lá do alto José do Pio, Morro da Conceição, samba rola solto, sem briga, sem arma, sem pipoco, passando por Jardim São Paulo no galpão do rock, com DJ Peu em Prazeres rola o hip hop. Jardim Paulista, Arthur Lundrig e Maranguape, ali você encontra arte por toda parte, é só procurar que você vai encontrar. A diversão é garantida, pode acreditar. Pode ser uma simples roda de capoeira, o skate para aqui e não tá de bobeira. Então irmão, tá bom ou quer mais? Se quiser pode vir, vem, vem que é demais. Mas quem conhece é que tá ligado, que momento de alegria na favela é sagrado. Seja um simples rock, um simples festival, seja na pracinha uma peça teatral.